Agora abaixa o nosso coração. Esse é o vaqueiro Jonatas, campeão. E dessa vez é de verdade. Acredito, não é minha mentira. Mesmo sabendo que vai dar saudade, agora não tem volta mais. O nosso fim chegou, seu respeito acabou. Meu coração chorou, o riso era só disfarce. Perdi o amor pela metade. Agora não tem volta mais. O nosso fim chegou, seu respeito acabou. Meu coração chorou, o riso era só disfarce.